Deus esteve aqui pra resgatar você. Na cruz nos libertar, pagou tão caro por nossos pecados. Edifica minha vida em Jesus. Edifica minha vida em Jesus.